E aí, galera? Mais um episódio de Escafandro. Depois de um hiato. Não, foi um hiato, foi um tempo. Estamos entre cada episódio, a gente dá um tempo. Voltamos agora, porque não poderíamos deixar passar que um ano atrás, mais ou menos, a gente falou sobre o universo cinematográfico Marvel. A gente fez um episódio que durou uma hora e meia. Que foi muito legal, acho que foi o melhor, pra mim é um dos melhores. Assim. É, não sei, que eu gosto de todos. Não, mas... foi o primeiro que o Ramon participou. Mas é por isso que é um dos melhores. Sim. O primeiro que o Ramon participou e que foi tão boa a participação dele que ele virou um membro fixo. Aliás, podia ser só o Ramon, a gente tá aqui só preenchendo espaço o resto das lacunas. Os adjacentes à estrela. E agora teve o Vingadores Guerra Infinita, que a gente não podia deixar de falar, porque é um marco aí na história da cultura pop, do entretenimento, que depois de 10 anos e quase 20 filmes, esse é o 19º, eles juntaram tudo aí, todo mundo, todos os filmes culminaram nesse clímax. Então, é um exercício de construção que não tem um paralelo, né? São 19 filmes, cara, construindo essa história, assim. Então você chega nesse filme que, em teoria, ele tem uma proporção muito grande, assim. Eu não sei se o impacto dele é tão interessante, assim, porque... No final das contas, ir ao cinema se tornou ir lá ver um episódio de uma série gigante, né? É, eu acho que isso foi uma questão que a gente abordou no primeiro episódio. E nesse primeiro episódio que a gente falou sobre o universo cinematográfico Marvel, que era essa percepção do universo cinematográfico Marvel como uma série, né? Sim. Como a gente tá vivendo esse momento de ouro das séries de TV e como o universo cinematográfico Marvel incorporou... essa um pouco da linguagem das séries pro cinema, né? Como cada fase representa uma temporada, uhum. E como eu acho que a dúvida em relação a esse filme agora, Guerra Infinita, é o que ele representa, se ele é o fim de uma temporada, ou se vai ser só no, ou se tem mais Homem-Formiga 2, Capitã Marvel e o Quarto Vingadores para finalizar essa temporada, uhum. Mesmo, sabe? Só um adendo antes de a gente entrar no filme também, sobre essa coisa que a gente comentou lá naquele episódio também, de que acho que não só a Marvel faz isso, mas o cinema pop em geral, Hollywood anda essa coisa da serialização dos filmes, né? Fazendo, não, eles fazendo tentam, continuação, né? Mas eles estão tentando muita coisa. Não, mas existe assim, o conceito de serialização virou recorrente na cultura pop em geral. Agora, não só de... Não tô nem falando de universo conectado, tô falando de serialização, de continuações, de remakes, franquias. Eu acho uma forma de serialização também. Uhum. Eu até comentei. É você pegar uma coisa lá do passado, trazer de novo e falar que aquilo não acabou, que aquilo continua. É uma forma de tornar as coisas serializadas. E querendo ou não, a Marvel acaba sendo um ícone nisso, né? Porque foi quem melhor fez. Todo mundo tentou imitar, muita gente tá tentando criar, recriar. Rola, falo, né? Não rola, não. Por que será? Isso aqui é uma mistura, pois é um mistério. E ainda tem outra questão também, que eu tô pensando agora, que a gente até chegou a discutir isso em algum momento, não sei, sobre a... esgotamento do filme de super-herói, né? Sei lá, começou a ter essa questão, assim, será que não tá esgotando, as pessoas estão deixando de gostar e que vai chegar no momento que não cansa? Ainda. Então, mas esse filme já provou que não, porque ele já em 2 dias fez 630 milhões de dólares maior. Vingadores Guerra Infinita. Melhor abertura de final de semana de todos os tempos. E vai passar R$1 bilhão. Vai passar um bilhão mês. Rapidinho. Agora, só tem uma coisa que eu acho que tá muito longe de todos esses filmes serializados, toda essa ideia de franquias infinitas, ainda não conseguiram alcançar e que séries conseguem muito bem. Eu tô pensando aqui nas séries que eu mais gosto. Qual que é... Um aspecto em comum entre todas elas é que todas elas tiveram um final. Você sabia que dali não ia continuar, sabe? Seja Soprano, seja Mad Men, seja Breaking Bad, série de TV. Isso, claro que a gente tá falando de universos muito diferentes em relação até às temáticas das séries. Mas um problema que a Marvel sofre, e que eu acho que a gente vai tratar disso aqui, é um problema sério desse filme, é que o fato de você saber que tem uma continuação... Tira muito do peso do. Tira muito do peso do final do filme. Exatamente. Eu acho que. Claro, tem um apelo dramático ali, Mas assim, a partir do momento que eu sei que... Ele não te dá surpresa, não é uma surpresa. Cara. E assim, eu acho que essa é uma sensação que será eterna com os filmes da Marvel, porque todo final vai ter uma deixa pra... É, eu acho engraçado que eles até brincam com isso quando o Loki, que morre logo no começo do filme, o Thanos mata, até brinca. Eles mesmos, é uma meta piada ali, porque agora não tem ressurreição. Porque, né? E é aquela coisa, todo mundo que morre fica, mas pode ter alguma pedra maluca, a pedra da ressurreição vai aparecer, alguém vai voltar, o mundo paralelo. E é, tudo bem, é um universo fantasia, quadrinhos, tudo é possível. Só que tira um pouco a urgência das coisas, o senso de urgência. E esse filme, por mais assim, ele tem o mérito de que pelo menos a Marvel tenta aqui o que os outros nunca tentaram, que é uma essa que você falou antes, quando a gente estava conversando, da coisa de riscos, né? De colocar... De consequência. Stakes, né? Aquela coisa de... Realmente as coisas tem um peso dramático de consequências, né? Uhum. Só que é aquilo, você fica no meio tempo, nossa, realmente é impactante você presenciar certas coisas, só que você não bota fé que aquilo vai ficar daquele jeito e que realmente alguém morre. Porque é isso, o Homem de Ferro toma uma facada lá que atravessa no cinema todo mundo... Mataram o Robert Downey Jr. Eu também fiquei, caralho, que foda, mataram ele. Se tivesse ele. Matado, ia ter não, sido foda. Aí ele joga lá um antisséptico lá, sei lá que porra, que ela diz, pronto, aí conserta, mas ele já tá andando e falando de novo, pô. É esse tipo de coisa que tira um pouco, que eles não precisavam, a essa altura, talvez brincar tanto com isso, sabe? Uhum. Vamos jogar um pouco de risco nas coisas, assim. E tudo bem, o final foi bem dramático, acho que teve impacto, todo mundo saiu meio passado do cinema, assim, cara, metade dos heróis morreram, mas... Você sabe que eles já anunciaram um monte de filme aí depois. Você sabe que o Pantera Negra vai voltar. Você sabe que o Homem-Aranha vai ter 2. Então, qual é o peso dramático que isso tem, uhum. sabe? É isso que é uma questão que, como você falou, nunca, a Marvel acho que nunca vai conseguir resolver isso, porque os filmes são uma reticência eterna. Assim, tudo vai ter continuação. Nunca é um ponto final, sabe? Eu acho que sim. Eles incorporaram muito da essência dos quadrinhos que pressupõe essa continuidade eterna, sabe? A gente tá falando aqui de personagens que existem desde 1960. Os quadrinhos já é recorrido. E que comum. Você sabe, assim, que não existe morte. Existe mortalmente ferido, sabe? Ou e temporariamente quem desaparecido. Sim, e quem morre vai voltar. Só que, assim... Mesmo assim, eu acho que existem soluções narrativas que poderiam ser melhor exploradas para dar um senso dramático, para dar uma escala dramática mais interessante do que aquela pela qual eles optam nesse filme. Por exemplo, o final, eu não sei qual é a solução, mas eu acho que o final, o simples desaparecer dos personagens, foi uma solução que ela é muito prática para um filme que para maiores de 13 anos. Por exemplo, a partir do momento que você sabe que o Thanos vai matar um monte de gente, por que a gente não vê o Thanos matando algum desses heróis com as próprias mãos, sabe? Uhum. Por que a gente não vê a gente viu o Visão. Visão. Foda-se, Visão. Que é entre nós. Eu tô falando assim. Eu queria matar ele, não aguento. Eu tô falando assim. Foi igual você falou. Foi igual você falou do Tony Stark, né? Você falou do Tony Stark. Por que a gente não viu ele fazendo isso? Por que a gente não viu. Outra coisa que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, você citou como é que é fácil pro Doutor Estranho, como é que o Doutor Estranho entrega facilmente a pedra dele pro Thanos. Tá bom, vai entregar a pedra pro Thanos, mas ferra o Thanos um pouco. Uhum. Tipo, eu acho que valorizaria ainda mais o Thanos eu ver ele lá, tirar com as próprias se mãos e dar um pau no Doutor Estranho, sabe? Até porque se ele é tão badass, ele deveria fazer isso, né? E assim, claro que a gente sabe que tudo vai ser resolvido no quarto filme. Mas tornaria o desafio deles resolverem isso ainda maior, sabe? Os feitos deles nos próximos seriam ainda maiores se você visse que, tipo, esses caras já perderam e perderam feio. Do jeito que foi, eu acho que foi fácil pro Thanos. E foi fácil pro Thanos não porque o Thanos foi foda. Foi fácil porque os heróis foram bundões. Continua depois dessa. Bom. Vamos ficar por aqui. Esse episódio foi mais curto do que o normal, né? Não, é isso também. Eu acho que eu entendo, eu até gosto muito de como é que desenvolveram o Thanos, que eles buscaram um lado emocional. O Thanos é ótimo. Então, mas Toda a caracterização do Thanos é muito bem escolhida, porque ele nunca tá gritando, dando risada pro alto. Eles fugiram totalmente do clichê do vilão. A voz não é tão alterada, aquela voz metálica. Não é uma caricatura. Por mais que a aparência seja ameaçadora, ele tem uma voz de um cara que fala calmo, ele chora no filme, ele tem uma ligação com a Gamora, bem legal, aquele drama todo. E eu entendo o fato de que ele busca também, a partir de manipulação emocional, conseguir o que ele quer. A princípio, isso, ok, acho corajoso eles irem por esse lado. Só que tem dois momentos do filme que são a mesma coisa e que eu acho que foge um pouco da coerência dos personagens que a gente conhece. Assim, o Doutor Estranho, ele ameaça o Tony Stark, o Tony Estranho entrega a pedra pra ele. Porra! É o universo, bom, ele mesmo falou. Se for pra escolher o universo de vocês, eu vou escolher. Eu acredito, o Doutor Estranho é um cara escrotão que não liga pra ninguém, sabe? Ele entrega a pedra. Por quê? Aí, a Gamora fala lá pro Peter Quill, fala, me mata se ele ameaçar, porque eu não posso revelar pra ele onde tá essa pedra. Aí ele faz a mesma coisa ameaçando a Nebula, que é a irmã dela, ela entrega a pedra. Fica fora do personagem, sabe? Se ela tava tão decidida, por que que ela não tem coragem de fazer isso, sabe? E é isso, por que que ia ser muito mais foda se o Thanos conseguisse, por conta própria, essas pedras, ao invés de ficar usando essa manipulação emocional o tempo inteiro. Isso eu achei um pouco... Ah, tá, vamos lá, sabe? É o tipo de coisa que você vai passando, tá bom, vou aceitar, sim. Vamos lá. E aí é impressionante, uma coisa que a gente falou... Eu acho que quando a gente chegou a conversar em algum momento, não sei se foi no podcast ou em algum bar, a gente conversando sobre o filme Doutor Estranho. Como Doutor Estranho tem o pior filme de origem da Marvel, como ele é o personagem que é mais subdesenvolvido, e como nesse filme também, os feitos dele não me levam a interpretar o Doutor Estranho como um super-herói, sabe? Uhum. Ele é um eu tenho muita dificuldade pra entender o que ele quer fazer, o que ele significa no contexto maior, sabe? Qual é o drama dele, assim? Todas as dificuldades os outros têm. Eu não vejo nenhum aspecto nobre no Doutor Estranho, sabe? Além de estar protegendo a pedra, e tá, entendi que a pedra, no contexto maior do universo, tem seu peso. Mas, assim, cá entre nós, não sinto empatia nenhuma por ele. E o Doutor Estranho, ele tem aquela fala, né, que... Ah, eu só vejo uma possibilidade em 14 milhões. Blá, blá, blá. Uhum. E assim, vai ser essa possibilidade que vai resolver o drama todo, né? Não, o filme tem seus méritos. Eu acho que o filme tem seus méritos. Uhum. Eu acho que ele tem um senso de escala interessante. Eu gosto como o Thanos vê os heróis. Como eles não são nada pra ele, sabe? Ele sabe quem são as Guardianas, ele conhece o Loki, ele conhece o Thor, porque no contexto galáctico eles são alguém. E ele tem algum conhecimento. Legal isso. Ele é o Stark. Ah, eu te conheço. E ele tem o conhecimento do Tony Stark. Eu gosto dessa cena. Essa cena é boa mesmo. Da mesma forma que o Thanos foi na cabeça do Tony Stark, o Tony Stark ficou na cabeça do Thanos. Eu acho que todas as cenas da luta com o Thanos são ótimas, assim. Um dos melhores momentos. Aliás, me surpreendeu, assim. Porque é muito CG e eu falei, cara... Mas é muito bem coreografado, as lutas são muito boas e são tensas, assim. Realmente o cara é muito poderoso, melhor que todo mundo junto. E tanto que eu acho que contrasta com todas as outras plots do filme, eu acho que são muito mais fracas. Eu acho aquela batalha de Wakanda, aquele monte de CG, aquele monte de bicho. É tipo a Era de Ultron lá também, tem um monte de robô pulando na tela. Que você fica, que é uma coisa da Marvel, né? Dá uma cansada, assim. Meio aqueles monstrinhos do Power Rangers. Porque fica aleatório, um monte de CG aleatório pulando na tela, aquela batalha meio blá blá, sabe? Coisa que no Pantera Negra eu achei que eles acertaram, que tem umas cenas... Mas porque é focado em certos personagens, sim, sabe? Sim, mas eu acho que foi bem feito, né? Não, foi. Mas a luta em conjunto, né? Uhum. Porque o que a gente reclamou entre a gente, não, né? Sim, que a gente não chegou a gravar. Em um episódio sobre Pantera Negra, é que a luta do Pantera Negra contra o Killmonger lá é horrível, né? É o pior momento. É o ponto fraco do filme. É um grande filme, eu acho. Não, não falar dele, infelizmente. É o melhor também. Mas realmente, a luta final é um CG, não precisava ser aquele exagero todo. Então, mas aí voltando a essa questão dos plots aí, em paralelo, como tem muitos personagens e muitas histórias pra dar conta, eu gosto muito quando tá a luta contra o Thanos, o confronto com o Thanos é sempre um dos melhores momentos, assim, que eu acho muito bom. O que é super importante quando... que seja assim, porque, cara, esse filme tinha que quando vai pros outros na pancadaria, né? É, mas quando vai pros outros, aí aquele lance do Thor com o martelo, que chatice, cara, que chatice. Aí eu comentei, eu não aguento mais esse vilão que... vilão não, os heróis consertando coisa, assim. No primeiro Vingadores tinha um Homem de Ferro, passava 20 minutos consertando a nave da SHIELD. Aí agora tem 20 minutos do Thor consertando o raio lá pra conseguir... Gente, faz esse martelo de uma vez e vambora, andar com o filme, sabe? Isso são minutos preciosos pra... Eles buscam um drama que não funciona. Como assim. Se a gente já não soubesse que no final ele ia pegar o martelo, sabe? Mas não é nem questão de expectativa e surpresa. Mas é que você estica uma coisa que não precisa, sabe? É isso, é gastar tempo demais uma coisa que... Você pode fazer esse plot, mas fazer ele em 5 minutos, não em 20, sabe? É isso, pô. Aí chamaram o Tyrion lá pra ficar um anão gigante. Que eu achei meio zoação. Anão gigante. Não, e a voz dele tá ruim. Igual não, você falou, tá ridículo. O que não teve no Thanos de afetação, colocaram nele. Pra que? Porra, ele é um puta ator, cara. Esse é o melhor que tem ali naquele filme. É tipo, acho que ele é tipo um mini House, assim. Mini House, porque. Ele é igual House, só que é pequeno. Não, mas pra que um anão gigante aí pra ajudar o Thor a fazer. Gente, por que o Thor não achou um poço lá que ele jogou uma pedra, pô, saiu uma. Acabou, já estão convencidos. Pronto, volta lá pro planeta e resolve a história. Esse plot tem uma coisa boa, que é o drama do Thor se dando conta da situação em que ele tá, que é uma coisa que faltou completamente no filme dele, que morre todo mundo, morre o pai dele, morre metade do povo dele, e ele parece que não sentiu nenhum tipo de peso. Mas aquele momento é bom. Esse momento é bom. A conversa dele com o Rocket, o encontro dele com os Guardiões é legal, isso tudo é legal. O problema é todo o plot que se desenrola pra ele conseguir um novo martelo. O retorno dele é triunfal. A história do olho é a história do olho. Que eu acho assim... Ele perdeu o olho no filme do Thor, foi tão gratuito, assim, foi muito gratuito. Não trouxe nada pra ele. Não trouxe nada pro personagem. Assim. Agora eles voltam com o olho dele. Eu acho que trazia um símbolo, sabe? Você considerar que o Thor é um guerreiro e ele sempre aparece perfeito, sem nenhuma cicatriz, eu acho que seria até interessante um retorno dele pros Vingadores, ele chegar e ter alguma lesão, sabe? Algum histórico. O que eu achei interessante se tivesse acontecido, mas. Se tivesse acontecido, mas não aconteceu, ele recupera o olho. A parte divertida da história do olho é a questão do Rocket, né? Que desde no primeiro Guardiões ele tem a brincadeira do olho que ele quer roubar de um cara. Aí no segundo ele pega com o Groot lá um olho e aí tem uma razão de... Ele finalmente utiliza o olho. Isso eu não lembrava. Mas assim, eu acho que é uma pena. Eu queria ver... Eu acho que traz uma bagagem, sabe? Uma cicatriz é uma bagagem. Uma lesão é uma bagagem e o Thor tinha isso. Então, eu vejo tanto... Tem muita coisinha errada aí nisso. Só num olho, sabe? A gente tá falando do olho do cara, já tem mil coisas erradas. Porque quando ele perde esse olho no filme, é um peteleco que ele toma lá da ela. Tipo, não foi uma cena dramática que ele perdeu o olho porque ele tinha que salvar fulano. Sabe? Não, eu acho que essa história do olho é importante porque é o seguinte, é a Marvel tentando fazer uma coisa que a gente reclamava que nos filmes não tinha, que era consequência, sabe? Pela primeira vez a gente viu alguém sair machucado, sabe? Alguém sair com algo explícito, assim. Não era só um trauma emocional, igual o Homem de Ferro tem vários. Fisicamente... Era físico, era estético... Mas já tinha tido com a máquina de combate lá, que o cara ficou paralítico. Mas é um personagem 2, né? Paralítico assim, nenhum Homem de Ferro deu um jeito, ele tá andando já. Então, que diferença faz? Do mesmo jeito que o Thor tem um olho agora. E a exceção é que esse filme ele começa com outro tom, né? De, olha, vai ter consequência. Loki, você vem com essas mentiras, você vem com essas brincadeiras, eu vou te matar. O Thanos fala no começo. Claro que assim, é um ritmo que não se mantém o filme inteiro, né? Se o Thanos quisesse continuar nessa onda de destruição e de, tipo, vou mostrar como eu sou foda, os estragos seriam bem maiores, né? E teria sido melhor. Eu acho que teria sido melhor. Mas assim, o Thanos não destrói ninguém com as próprias mãos, porque é aquilo que eu acredito que... os heróis vão voltar. E eu acho que só vai voltar quem morreu no estalar dos dedos do Thanos. Então, por exemplo, o Loki eu acho que não volta, porque ele morreu em outro contexto, sabe? Eu acho que a solução deles vai ser, vamos fazer voltar todo mundo que morreu... é com Stalar, assim. Que é a metade da população. Metade da população, inclusive os heróis, assim. O Visão, pra mim, nossa, a solução mais trágica. É que a gente não viu a Shuri, a irmã do Pantera. Com certeza ela salvou. O Visão tá no HD de Wakanda. Ela fez um backup lá. Não, isso aí pra mim não tem dúvida. Mas ele não precisa voltar, vai. Ele não, só vai voltar. Ele só existe, vai voltar. Mas pra quê? Porque é um herói que a Marvel vai aproveitar. Vai ser igual o Chewbacca. É sério, o tempo parece vai. Parece o Safpaca, né? Esse é o Chewbacca, você nunca viu? O defensor do Odin. Guerra nas Estrelas, vão mudar todos os personagens, sabe? Vai sair. A ideia, daqui a 30 anos, a Rey vai morrer. O Finn vai morrer. E aí, o Chewbacca tá lá, sabe? Porque qualquer pessoa pode ser o Chewbacca. E o Visão vai ser isso também. Qualquer criatura pode ser o Visão. Tá bom, vou aceitar essa. Pois com certeza, cara, anota aí. Inclusive, assim, eu tô falando de que... Você falou que citou Guerra nas Estrelas, eu até ouvi um podcast hoje que compara... Esse é um filme, assim, que ele é over em tudo, né? Ele é grandioso, tem gente, tem plot, tem personagem... É natural que nem tudo funcione de forma coesa... Mas, porra, eu ainda acho que ele é mais coeso do que, por exemplo, foi o último Guerra nas Estrelas, sabe? E olha só, eu acho um grande mérito, assim. Uhum. Eu acho que um filme que tem 2 horas e meia, por mais que tenha essa coisa do plot do Thor, tem umas coisas que eu não gosto ali no meio, que eu acho meio blá, porra, pelo menos é um filme que conseguiu ser... E o último Guerra nas Estrelas eu acho desastroso, assim, que tem 3 plots paralelos, que 2 são ridículos... E 1 é ruim. E 1 é ruim. Sabe, é só um parênteses que vocês estão Guerra nas Estrelas e, porra, que bom que a Marvel consegue, é, sabe, verdade. No fim. E esse filme eu fui assistir, assim, expectativa muito baixa, porque eu realmente sabia, não vou chegar lá esperando roteiro, não vou chegar lá esperando desenvolvimento de personagem, nada disso, eu sei, eu quero pancadaria boa, só isso, e aí o que acontece, as partes chatas são justamente quando não tem a pancadaria, sabe? Mas foi isso que me deixou com mixed feelings, assim, que é um filme que eu li, cara, não parece nem um filme isso, porque é uma sequência de cenas aleatórias acontecendo... Que você não sabe nem o que tá acontecendo. Assim, parece que não tem plot nenhum, não tem drama nenhum, assim, no fim. Eles não estão desenvolvendo nada, sabe, em termos de arco. O único arco ali é do Thanos. Não, mas isso nada é legal, mais é um né? arco, assim. Isso é legal. Então, ao mesmo tempo que parece não, um problema... É como um filme solo, é um problema. Mas como é um ápice de algo que vem construído, eles se utilizam do que a gente já conhece dos filmes para desenvolver simplesmente a ação. E eu acho isso, pô, que doido, né? O que eu acho muito legal também no fim é que eles fazem isso. Eles levam... Falam, você vai pro cinema, se você não assistiu os outros filmes, você dançou, cara. Você tem que... Ah, não, é. Se você vai... Se esse é o primeiro filme da Marvel que você vai ver... Mas esse é mais... Dançou, exige cara. Mais. Esse exige você conhecer mais. Claro. Porque são todos os filmes juntos, sabe? É cara, doido. Você precisa saber que o Capitão América é o Capitão América. Que não, Homem-Aranha é o Homem-Aranha. Saiu de... E não tem mistério, sabe? Tem um vilão que quer conseguir 6 pedras pra destruir meio universo. É isso o filme. É. E aí você tem os personagens dos Vingadores se esforçando pra deter esse cara. Eu acho que disso aí que vocês estão falando, uma decisão, sabe, deles foi focar no Thanos, porque é igual esse senso, essa questão do senso de escala que eu falei, que pra mim é um dos méritos desse filme. No contexto maior das coisas... Da galáxia, do que o Thanos está se propondo a fazer, o Capitão América não é nada, sabe? Uhum. Wakanda não é nada. Então, assim, eu acho até que é muito legal quando o Thanos chega e, tipo, o Capitão América, ele impressiona o Capitão América. Tipo, o Thanos olha e fala, nossa, esse aqui é alguém, mas foda-se, tchau pra você, sabe? Vai lá e dá um pau no Capitão América. Não é difícil. A única pessoa que quase para ele... É o Thor. Mas mesmo assim, já tá resolvido. Ele foi lá e estalou o dedo. Mata ele quase, né? Uhum. Mata ele. Mas assim, também, mata, né? Mata aquele jeito. Matou, mas não matou. Não, ele falou, né? Se você tivesse acertado a cabeça... Isso tinha eu gostei. O que eu não duvido, né? Que vai ser o final do Thanos, talvez, no próximo filme. Essa cena que a gente falou de uma splash page, assim, todo mundo segurando, batendo no Thanos, o Thor vai lá e fala, essa é na cabeça. E aí arranca a cabeça. Então é isso, caralho, gente. Vai ser maravilhoso. Nossa, acho que não, mas pelo jeito vai ser a Capitã Marvel que vai encerrar a porra toda, pelo jeito. Pela cena pós-crédito, eu acho que ela que vai ser a grande heroína do próximo filme. Você não acha? Ela vai ser ela que vai resolver o não, ela vai ser, desequilibrar as coisas. Vai ser o super-homem. Eu acho que a Marvel tá tentando estabelecer... o super-homem dela. Então, assim, mas ela que vai resolver, eu acho. Mas ia ser ótimo isso aí. Nossa, gostei. Cara, Ramon pra roteirista. Vou ligar lá, Ramon. Vou ligar lá. Mas aí, no Thanos, uma coisa que é muito bom também, que eu gosto, porque ele poderia... É isso. Eles fizeram um filme que, cara, não vão ficar desenvolvendo drama de ninguém. Vão focar no vilão. E todo o resto que você conhece tá em volta disso. Beleza. E ao mesmo tempo, assim, poderia cair muito fácil numa coisa que foi o X-Men Apocalipse, que foi o Liga da Justiça, aquele vilão unidimensional. Genérico. Que só quer dominar o universo. Que é só uma expressão física de... Inclusive, o X-Men Apocalipse, também o cara é roxo e também tem quatro ajudantes. Uhum. É bem parecido. E exatamente como não deve ser feito, foi o que a Marvel tentou não fazer. Que eles desenvolveram, tem um tempo deles desenvolveram o lado emotivo pra você também comprar um pouco as motivações dele, uhum. Por mais que seja genocídio e tudo mais, mas você... Isso é muito legal. A Marvel já tentou antes, vou falar onde. De tentar fazer uma motivação que tem um contexto moral filosófico. A Era de Ultron poderia ser isso. Sim. Que é o que é a Era de Ultron? Eles criam uma inteligência artificial para poder lidar com tudo que é ruim na como é que é? Ele fala que para proteger a existência, a vida, ele tem que acabar com os seres humanos. Então, inicialmente a inteligência artificial é para que seja uma coisa automática de tudo que foi errado na Terra, a inteligência vai dar conta. E no final ela percebe, não, o que é errado são os humanos, então eu vou me... Isso é muito legal. Isso é legal. Só que resultou um filme ruim. Eles não souberam desenvolver o vilão. E agora também é uma coisa meio parecida, né? Que é isso, ele acha que pro equilíbrio do universo tem que ter menos vida. É. E é muito bom a explicação dele, né, com a faquinha lá, com a, uhum. com a Gamora. Essa cena é muito boa, que ela vende completamente qual é a ideia dele, né? O que ele tá querendo, onde ele quer chegar, né? Ele fala de equilíbrio, fala de harmonia e fala de... Ele sempre tá falando de matar a metade, né? E aí você tem... Eu acho que essa cena, ela constrói isso de um jeito tão bonito, sabe? E ao mesmo tempo cria essa relação de emoção entre os dois, né? Sim, não é ótimo. Isso é uma das grandes paradas. Eu acho que, em relação ao Thanos, a Marvel, quando surge lá nos anos 60, o diferencial dela em relação a outros quadrinhos de super-herói, ela era apresentar heróis falhos, né? Era apresentar, tipo, os X-Men, eles têm um drama relacionado a preconceito e, por exemplo, eles ficam putos e eles querem matar, mas tem que se controlar, porque você não vai lutar, você não vai derrotar preconceito, você não vai derrotar violência com mais violência. Uhum. Então, você tem que encontrar soluções, sabe? Os dramas do Peter Parker eram muito maiores como Peter Parker do que como Homem-Aranha. Sem dúvida. Então, assim, no cinema, a Marvel tava... patinando muito em relação a essas coisas, de ter vilões que era essa figura caricata do vilão. Uhum. E aí, a solução deles é interessante, de encontrar no Thanos um cara que ele é falho, né? Ele é um vilão muito certo do que ele acredita, como todos os vilões, assim, ele acha que ele tá fazendo um bem maior, mas ele, de alguma forma, dialoga muito com os heróis, e ele é falho também, né? Uhum. Cara, o Thanos perde umas 3 vezes nesse filme. É verdade. O Thor mata ele. Ele até morre naquela cena que ele faz a Gamora. Sim, quando a Gamora faz... Tipo, aquela cena mostra até que, tipo, ela tinha como matar derrotar ele. Isso é legal. E não, ele vai lá e consegue esperar. Se não fosse a luva, se não fosse as pedras... Então, e o legal é isso, porque... Sabe o que eu acho legal, assim, também, que você tá falando da construção da motivação do Thanos e tal. A gente discutiu isso depois de ver o Pantera Negra, de como o Killmonger é um vilão tão perfeito, assim. Ele não é só um bom vilão da Marvel, é um bom vilão do cinema. E assim, ele te faz pensar em muitas coisas. E aí a gente discutia, pô, a gente vai sair agora desse cara que é tão profundo, assim, por um maluco que tá querendo pegar umas pedras e destruir o universo. E aí, cara, e aí eles conseguem entregar isso. É verdade. É, porque é isso, eu acho que o bom vilão é aquele que te coloca que coloca a justiça de um conceito dúbio, sabe? De que ele quer fazer justiça, mas te coloca de um jeito que, putz, realmente ele, no fundo, ele tem alguma razão também, né? Uhum. De que o conceito de fazer justiça é moralmente complicado. E são os melhores vilões, são os que são colocados assim, que foi... O Era de Ultron tinha esse potencial e ficou uma merda, mas o Pantera Negra conseguiu excelentemente. É. E o Thanos também, assim. E o Coringa, né? Coringa principalmente, né? Que é o mais marcante dos últimos tempos, assim. E é isso, no fim, cara, se você tem um bom vilão, você consegue ter um bom drama que é isso. Esse filme é um grande exemplo. Nenhum herói é bem desenvolvido, sabe? Porque a gente já tem uma relação com ele. Ele confia muito no que ele... Esse filme confia muito no que já os outros filmes já construíram. Ele não tá nem aí de relação de personagem, rola umas piadinhas, rola um diálogo ali, o que chama de one-liners, né? Aquelas frases de efeito. Todo mundo tem frase de efeito, o filme inteiro. Capitão América só tava pra fazer frase de efeito. A Scarlett Johansson também. Aí, por isso eu fiquei meio assim... por um lado, isso é um problema, porque é um filme dos heróis, são um monte de gente que não tem. Você não consegue ter conexão com ninguém, a não ser com um vilão. Mas ao mesmo tempo faz sentido ele ser o ápice de toda uma construção, porque você já tem ligação com os personagens e agora tá na hora do vilão de mostrar, e eles envolvem muito bem o vilão. Então, porra, querendo ou não, que mérito. É um legal, mérito, sabe? Sem dúvida. Pensa que são 10 anos pra chegar nisso, né, cara? Tá, e as mortes finais lá, que vocês acham que você já falou que eles vão voltar, mas vão voltar com viagem no tempo? Vai rolar viagem no tempo? Não, eu acho que vai rolar viagem no tempo no filme. No próximo. Mas assim, em relação ao retorno desses personagens, vai ser alguém desfazendo o feitiço que o Thanos fez. Não é que eles vão voltar no tempo e reviver aquela situação. Alguém vai conseguir a pedra de volta, talvez. Nos quadrinhos, o que acontece, quando... É uma solução até que eu acho divertida, assim, no quadrinho original, que conta toda essa história da saga das joias, a Nébula pega... num momento de distração do Thanos lá sendo feliz, curtindo a fazenda dele lá, aposentadoria. Quando ele já matou todo mundo, num momento de distração dele, a Nébula vai lá, pega a luva e aí que ele perde o controle da situação. Será que vai ser isso? Pode ser. Não sei como vai ser isso, assim. Mas em relação ao retorno dos heróis... Ela volta no tempo, ela usa pra voltar no tempo, é isso? Pra desfazer? Não lembro. Mas enfim, retorno, né? Uhum. Porque no quadrinho é igual, é parecido, assim. Os personagens vão desaparecendo. Desaparece metade da população do mundo, da galáxia, do universo. Aquela cena também. Do pôr do sol também, dentro dos quadrinhos. Legal. Sim. Apesar de que a gente tá falando, é difícil ter um peso dramático, a gente sabe que vai tudo voltar. Só que eles mandaram muito bem na cena do Peter Parker. Nossa, porra, eu fiquei devastado. Acho que o cinema inteiro encheu de lágrimas, porque é muito boa aquela cena. Parker abraçando. Mas, cara, vamos falar. Abraçando o Tom Holland, Tony Stark. Arrebentando, né? Eu não vejo nada excepcional nele, não. Eu acho que foi construído mesmo. O personagem. A figura de Foi aquele negócio que eu falei, né? Quando uma coisa que reclamaram. Nerds chiitas reclamaram do filme da Homem-Aranha foi a ausência do sentido aranha, né? Né? Aquele poder que o Homem-Aranha tem de perceber perigo. No filme, no filme dele com a Marvel, no primeiro do Tom Holland lá, no filme do Homem-Aranha que saiu até agora, não tem isso. De volta ao lar. Não tem esse poder. E aí, a primeira cena do Homem-Aranha, nesse filme, no Guerra Infinita, é ele percebendo... Arrepiando os pelos e percebendo o perigo chegando, né? Uhum. E aí, o que eu acho legal... É engraçado, né? 2 horas e meia, tem uma cena que dura 20 segundos com Homem-Aranha e tem uma cena que dura 20 segundos com Homem-Aranha no fim. E como as duas se casam bem. Que, tipo, na hora da morte de todo mundo, ninguém percebe que tá morrendo, né? Uhum. Ele simplesmente começa a desaparecer e virar poeira. O Homem-Aranha é o único que saca que, puta, tá rolando alguma coisa. Eu não tô me sentindo bem, ele fala. Eu não tô me sentindo bem. Então, assim, eu acho que é engraçado como eles investiram em um poder do Homem-Aranha. Assim, essa é a minha interpretação, né? Não sei se foi isso. Mas o louco é que ninguém percebe que tá morrendo, só ele. É, legal. Então legal eu acho mesmo. Que tem um diálogo aí sim, sabe? E a cena tipo, dele é muito boa. Fudeu. É muito boa essa cena. Muito boa mesmo. Pra mim foi o grande retramático do filme. Mesmo sabendo, cara, ele vai voltar. Mas, porra, foi eu fiquei... Eu ficava, porra, coitado. Fiquei triste. Não, deixa assim, ele. Cara, deixa ele, pelo menos. E alguém comentou, só ficaram dos Vingadores originais. E aí talvez o próximo filme, metade do filme vai ser os Vingadores originais tentando resolver a situação. E... Foda, né? Mas acho que assim, a coisa de voltar no tempo, se alguém rouba a joia do Dr. Strange pra voltar no tempo, eu tenho muito medo dessa coisa de voltar no tempo, porque cai naquela coisa do X-Men, o Dias do Futuro Esquecido, que, cara, fizeram uma cagada com a timeline, cagaram. Eles vão ter que resetar tudo agora, porque foi muito, é muito fácil você cagar toda a timeline construída em 10 anos, sabe? Não, eu não eles, eles construíram muito história, cautelosamente. Assim, qualquer história que você bota voltar no tempo, você já cagou, porque, cara, a partir dali qualquer coisa pode acontecer. A não ser que você coloque a ideia de viajar no tempo de uma forma mais elaborada, sabe? Não só voltar e alterar o passado. E se de repente voltar e alterar o passado? Eu não acho que vai alterar o passado. Eu não acho. Eu acho que eles vão, tipo, voltar pra de alguma forma... Eu não só não acho... De ter que fazer escolha, torço, sabe? Mas, de repente... tipo, de virar e falar, cara, presta atenção nisso, sabe? De alguma forma, dialogar com os personagens pra... Eu não acho que vai ser a solução, vai ser... Sabe, vão juntar todo mundo ao redor do Thanos e tirar o negócio... Tirar a pedra da... A luva da mão dele, sabe? Eu não acho que vai ser isso. Eu não acho que a gente vai rever essa batalha de Wakanda. Mas... Eu acho que vai ser um negócio muito mais... Eu espero que seja algo que vai mais no cerne da formação dos Vingadores, sabe? É, porque você comentou, vamos lá, um spoiler, mega spoiler agora, que você comentou que você viu na internet foto das filmagens, né, de que era eles com as roupas originais do Vingadores 1. É, não, alguns Vingadores de hoje interagindo com Vingadores da... Com a roupa da época do primeiro Vingadores. Uhum, o Capitão América com aquele uniforme ridículo do primeiro filme, que é o pior uniforme. Mas, assim, mas o também você acha que vai voltar uma cena de lá? Pra... Não faço ideia. Mas eu não entendi, são os Vingadores atuais falando com os Vingadores do passado? Não os mesmos personagens. Sim, mas são personagens do futuro falando novos, do passado. Isso. Os novos? Os novos, por exemplo, o Homem-Formiga tava numa cena gravando... interagindo com o Capitão América. Ixi, do filme, que doideira, hein? 2012. Aí, então, mas também, isso pode ser uma cena fake, porque eles filmaram umas cenas de mentira, né? Que, que era pra enganar a galera. Olha, que legal. Mas... eu vi que eles filmaram no Brasil. Você viu? Você viu qual cena foi? A do Thanos. De dormir, Eu não sabia. Eu vi no crédito lá Brasil. Qual? Aí a amiga minha comentou lá. Não, foi a cena... É uma matéria... Do Thanos jogando a Gamora coloca as dunas. Foi em Lençóis, né? E que eles filmaram meio que escondido, que ninguém sabia. Olha, que interessante. Eu vi no Caeto Brasil, a amiga minha do lado comentou, foi fã do Lençóis, olha só. Mas é, né, aquele negócio que é uma crítica que você faz, André, das ambientações genéricas, né? Nossa, tudo é muito genérico nesse filme, os lugares, as locações. Todos os planetas são vazios, as naves é qualquer nave, e aí é isso, assim, esse senso é o filme, cara, eu acho que é o maior filme de todos os tempos em termos de escala, de produção, de elenco, de gasto, de dinheiro, é muito mega, mas ao mesmo tempo você não tem ideia de uma escala global, de ameaça global. Na hora que chega os alienígenas, a única cena que você tem é quando o Tony Stark vai pra rua correndo, aí rola uma câmera tremida correndo atrás dele, né, pra ficar aquele seu urgente. Aí a mulher bate o carro, ajuda ela aqui. Aí mesmo, mas é mesmo o único momento, disso, é um momento que você não tem ideia. A cidade esvaziou, né, não tem mais então, ninguém. Então, por que não tem um momento meio tipo Independence Day, que mostra a galera correndo na cidade mesmo, assim, tem uma ideia de que o mundo inteiro tá realmente com medo daquilo. Até o primeiro Vingadores acho que é melhor nisso, sabe? Agora, no geral, a Marvel, na Guerra Civil, o Guerra Civil é um filme que eu gosto mais do que esse. Mas eu acho que também tem esse problema. As locações parecem muito locação de filme, uma locação genérica que... Onde tá o mundo nisso? Onde estão as pessoas? Onde tá o risco de ameaçar a humanidade nisso, sabe? Por exemplo, eu acho que seria muito interessante no próximo filme a gente ver as consequências de metade da população ter desaparecido, aparecer, sabe? Pessoas normais, né? Sabe? Tipo, sei lá, Leftovers, cara. A série, que é bem isso, né? Sim, seria legal, sabe? Começar a gente por vê, aí. Sim. Sei lá, aviões que caíram porque pessoas estavam pilotando, desapareceram. Coisas que explodiram, que destruíram, que deixaram de existir. Mas a única coisa que a Marvel costuma fazer nesse sentido é botar uma notícia na TV. É sempre assim. Não, bota notícia na TV, né? Total, né? Só faz tipo, isso. Tipo, você usar jornal é sempre a solução mais prática de noticiar o perigo, né? Pô, por que não mostra, por exemplo, na hora de trazer o Arqueiro Verde? Uhum. O nome dele? Não, Gavião Arqueiro. Já tô misturando com Lanterna Verde. Gavião Arqueiro. Mostra que a família dele sumiu. Sim. Olha que legal. Não, eu acho que esse filme, Vingadores Porra, 4... Vamos anotar isso aí. A gente aí vai, sim. Vingadores 4 vai ser a primeira oportunidade que a gente vai ver ele se vingando de alguma coisa. É verdade, porque, cara... Realmente ser Vingadores de alguma coisa. Não, vai ser Vingadores 4, Vingança, sabe? Sei lá. Imagina, Vingadores 4, a Vingança 4. Mas eu acho que vai ser um negócio simples, sabe? Tipo, a busca por Thanos. É que rolou essa história do título não ter sido revelado, né? E falaram que porque o título ia ser seria spoiler do filme. Eu acreditei. Vocês estão falando que os irmãos russos falaram que ele fez exagero. Falaram que foi meio um tiro no pé, porque o título não era uma coisa tão boba assim, aí virou uma coisa. Né, virou um alarde. É, porque ele fala que eles só queriam concentrar os esforços deles nesse filme. Sim, mas anteriormente ia ser parte 1 e parte 2, pelo jeito não vai ser mais, né? Mas então, essa opção de não ser parte 1 e parte 2, pra mim, a decisão de não ser é uma decisão muito clara pra ampliar o impacto desse final, né? Que é tipo, de parecer uma coisa uma finita, né? Mas assim, quem engole, né? Pois é. Não, mas querendo ou não, acho que eles assumiram riscos e eu acho que, cara, acho que por mais dos problemas, acho que a Marvel continua fazendo uma coisa que ninguém conseguiu fazer, sabe? Isso, que os outros estúdios estão tudo querendo pegar carona nessa onda, ninguém tá conseguindo acertar como eles acertam. Esse filme é uma prova disso, assim. Não, e nesse sentido, assim, quando eu penso que é um filme de super-heróis, sabe? E que poucos filmes de super-heróis se propõem a ser mais do que filmes de super-heróis, e eu acho que a Marvel tá muito bem resolvida em continuar fazendo filmes de super-heróis bem feitos, o objetivo final dessas produções é que elas sejam divertidas. E aí, no caso desse filme, ele é. Então, assim, fechou, sabe? É, mas eu acho até que ele tenta ser algo mais que ter um peso dramático que os outros nenhum outro tinha, sabe? Eu gosto disso, dessa coragem. Mas isso é diversão, né? De você sair assim, mas você sai muito... Caralho! Rola um desconforto. As cenas de morte são pesadas. Olha o Loki morrendo, o olho esbugalhado, o Visão, ele seca. Tem umas cenas que são mais impactantes. Tem atravessa o Tony Stark, tem violência o tempo inteiro. E que ele tem um peso dramático maior que os outros. E eu gosto disso. Olha, eles deram aquela um passo além. Aquela tortura da assim. Nébula que eu achei a tortura, foda. A tortura, Ele tem um passo além no peso dramático. Por mais que você sabe que as consequências, uma hora pode ser reversível, tudo vai se resolver... Mas, porra, ele tem um impacto diferente. Eu achei que, olha, eles deram um passo ali num campo que eles não tinham coragem antes, sabe? E acho louvável. Pra fazer, considerando que é o filme que fecha um ciclo, fecha, né? Entre muitas aspas, se fecha. Abre um novo ciclo. É, fecha e abre um outro, mas é louvável, assim, as intenções ali. E vamos lá, e próxima fase que vocês acham que vai acontecer? O próximo vídeo, você já falou do próximo, vocês acham que... Você acha que... por exemplo, eu esperava o Capitão América... apostava muito o Capitão América morrer nesse. Eu acho que ele morre no próximo. Porque é isso. O contrato dos atores vai acabar. O Robert Downey Jr. também não aguenta mais fazer essa porra desse papel. Ele já tá bilionário. Mesmo. Já tá bilionário. Eu acho que ele não aguenta mais. Já tem... Cara, quem tem 1 bilhão vai querer 2. É verdade. Eu duvido, Ju. Não, mas... eles vão ter que trocar. Eles estão envelhecendo. Tem tudo isso, né? E aí... Será que vai ser o próximo? Você acha? Você aposta que alguém morre no próximo? Alguém dos principais? E os principais eu digo... Capitão América, Homem de Ferro... E só. Um dos dois tem que morrer. Eu acho que assim, Capitão América morre. Eu acho que o Thor se reinventou de uma forma... Que ainda que o personagem dura. O personagem vai durar muito. E ele ainda tem 30 e poucos. Né? E o Hulk, né? Que nesse filme desapareceu ali. Eles quiseram deixar. Não, mas de aí no próximo ele se transforma. Aí, obviamente. Mas assim, é um personagem quando eu penso... que também... Não, depois do filme lá, que foi, acho que foi... É a pior bilheteria dos estúdios Marvel. Eles não quiseram mais dar muita bola, né? Que eu penso assim... Eu tô pensando sobre... Por exemplo, Capitão América, que sempre teve... nos quadrinhos ele foi substituído em determinados momentos, tanto pelo Falcão quanto pelo Bucky. Puxa, mas o Falcão é um bosta, né? Nesse filme agora, eu fiquei pensando como os dois não foram desenvolvidos a ponto de herdar o manto, sabe? Você acha que o Bucky não? Eu acho que sim. Eu acho que muito pouco, cara. Eu acho que... Eu acho que rola. O Bucky, pela primeira vez, a gente viu... Assim, no Guerra Civil ainda ficou meio mal resolvido, né? De, ele melhorou, mas não melhorou. Manda ele lá pro Wakanda, que ele tem que tratar. E aí tem um sorrisinho, ele interage com o Capitão. Roger. E aí depois desaparece. Uhum. Então, sei lá, eu fiquei com uma sensação, assim, de... Eu não vi ninguém pra... representar o que o que o Capitão representa. Eu suspeito é que... Stevens, eu não canso não. de falar que ele já tá de saco cheio. Mas, se for acontecer, eles vão fazer um terceiro, mais um filme e contar essa história, eu acho. Eu acho que isso não é um filme pra isso. Porque eu acho que agora o que vai acontecer é a Marvel mudar um pouco o foco, sabe? É assim, o Capitão América vai ser substituído em algum momento, o Homem de Ferro talvez também, mas assim, as prioridades vão ser outras, sabe? Tem a Capitã Marvel, tem o Homem-Aranha, ainda tem Guardiões da Galáxia, Pantera Negra. Então, assim... Que bombou. Sabe, eles podem fazer uns 6 anos de outros filmes até voltar a investir nesses caras, sabe? Pô, mas aí 6 anos eles já vão ter que ter trocado esses caras. Sim, 6 anos. É muito tempo. Sim, mas a questão... Já vai ter 50 e pouco. Mas o que eu tô falando é que já vão ter trocados, mas não vão entrar nesse mérito durante um tempo, sabe? Eu acho que depois do Vingadores 4 vai ter um tempo até um Vingadores 5, sabe? E aí, nesse meio tempo, todos os perigos que os Vingadores, os personagens dos Vingadores enfrentarem, eu acho que não vão ter a mesma escala desse filme atual. Então, assim, vão ser mais centrados nos personagens, né? Vai ter, eles estão falando, né? Tem uns boatos de que vai rolar filme dos Eternos, né? Sim, eu vi isso aí. E uma deixa já teria sido que a menção. Ia ter o filme do Nova com os Eternos, não é isso? É, não sei. Quem são os Eternos? Explica aí. Pra mim e pros ouvintes. Não, não vai ser a mesma história igual do que não, foi a furada, não. Que foi o. Não, o Inumanos, os Inumanos, né? Não. Os Eternos são seres cósmicos. Tipo, eles estão lá desde a essência, do surgimento do universo. É. Eles estão ligados às próprias joias do infinito e tal. No caso, o Thanos, ele é de uma raça parente dos Eternos. O pai do Thanos, ele é citado pelo Caveira Vermelha, e ele era um dos Eternos, né? Ele é citado não com o nome dele de Eterno, que é, eu não sei se é mentor, alguma coisa assim. Ele é citado pelo nome próprio, assim, não o nome... Eu li a porra toda, mas eu não chego até essa. Enfim, é que eu acho esse background que o Ramon eles gastaram 10 anos pra fazer esse filme, e eu acho que não tem jeito de continuar nesse fôlego, porque uma hora bolha estoura, né? Que fôlego exatamente você se refere? De fazer, de continuar inflando tramas e personagens e perigos. Eles vão botando mais gente e substituindo gente, é isso que vai acontecer. Sim. Mas no sentido que assim, não dá pra fazer todo filme numa escala tão universal e galáctica como esse, sabe? Mas eu acho também, cara, isso que a gente tá vendo hoje, que esse Guerra Infinita e o próximo filme também, ele me parece que é sei lá, eles estão querendo dar um bolo de aniversário pra gente, sabe? Tipo, a gente trabalhou pra chegar nisso. Aí daqui uma pra recompensa. Frente, não é necessariamente todos os filmes vão ter essa escala. Eu não penso assim. Não, até porque o próximo filme é Homem-Formiga, depois é Homem-Aranha, que é isso, a coisa mais contida no espaço menor. Capitão Marvel, não sei como vai ser, mas também não vejo uma escala tão grande assim pro filme dela. Talvez considerando os poderes dela. Não sei como vai ser, na real. Porque ela... Acho que vai ser meio Mulher Maravilha, né? Então, eu tenho uma expectativa com esse filme. Não por ser, sabe? Feminino, mas porque vai nos anos 90, né? Tem toda uma coisa de época e depois... Sei lá. Pois é. Mas enfim, a Marvel fez 19 filmes. Dá umas 28 horas de filmes. Né? Da nossa vida. Se você quiser assistir, é mais de um dia inteiro assistindo o filme. Mas assim, 5 horas deles tá bom demais. Se você editar um pouquinho ali, você consegue 12 horas. Mas aí, cara, eles editaram, a Marvel editou as regras do entretenimento moderno, assim, é muito doido. É muito doido. Goste ou não, críticas ou não, os caras fizeram muito bem em termos de negócio, assim. Sim, em termos de negócio. Mas assim, ditaram de que forma? Porque ninguém vai conseguir fazer igual, né? Tá todo mundo tentando e ninguém consegue. Mas toda empresa quer que seja assim. Ninguém faça igual a mim, que eu sei. Mas assim, por exemplo, a Universal tentou fazer o universo. Morreu no primeiro filme. Morreu no primeiro. A DC é um desastre. Não, a DC, depois disso aqui, eu tô com uma impressão que eles jogaram a toalha, sabe? Que eu acho também. Eu acho que vão desistir. Vão fazer Mulher Maravilha 2 pra ganhar dinheiro e vão desistir dali. Eu acho que não fazem mais Super-Homem, não. Então, mas assim, aí eles ditaram a regra como, assim? O que que as pessoas podem... Pois é, que... reproduzir disso, pois porque... É uma fórmula meio... a fórmula da Coca-Cola, sabe? Que só eles têm, eu acho. Não sei se foi uma questão de time, porque eles começaram no momento certo, ou porque eles construíram. Porque eles começaram meio Hulk ruim, né? O Hulk não foi, deu muito certo. Não. Foi o primeiro. O segundo, depois do Homem de Ferro, né? Foi. Também começou meio os tropeços. Depois que eles foram construindo essa coisa, que todo mundo vê agora tudo que eles fazem. Mas, cara, nenhum outro estúdio conseguiu isso, assim, é muito doido. E é engraçado que se você parar pra pensar, assim, dentro dos termos ali, o Marvel Studios era um estúdio independente, né? Eles eram independentes dentro da estrutura de Hollywood. Agora que eles foram comprados pela Disney, isso muda um pouco, mas, pô, foram... O que eles conseguiram alcançar nesse tempo, assim, é louvável. Eles não já começaram pela Disney, não? Não. Não? Ah. Não. A Disney, cara, a Disney sinistra também, né? O primeiro Homem de Ferro é Paramount. O Hulk é Universal. Ficaram de um lado pro outro. É. Não, a Disney sinistra. A Disney vai dominar o mundo. Cara, vai. A gente tá preocupado com Google e Apple. Não, cara, é Disney, esquece. Cara. Disney é... Fudeu, vai. Né? Facebook. A Disney vai comprar o Facebook daqui a pouco. Pensou? Não, aí fudeu. Mundo Disney. Nossa, velho. Mas é, não sei realmente. Eles conseguiram uma fórmula aí que... É, não sei também, mas como é que alguém consegue o mesmo sucesso que eles. Mas que eles fizeram tudo certinho, que apelo eles têm, que todo mundo vai ver tudo que eles fazem. Pois é, cara. Foda. Eles conseguiram isso pegar... muito, muito bem, enfim. É, eles conseguem pegar e fazer um filme do Homem-Formiga, cara. É, Guardiões da Galáxia, que merda essa. Pois é. Aí todo mundo viu. E foi bem, assim, Guardiões foi super bem. Eu gosto muito do segundo. Aliás, assim, eu gosto dos dois, na verdade. Eu acho que os dois juntos funcionam super bem. É, assim, eu fico curioso. Eu tô muito curioso em relação ao próximo filme. É, principalmente porque eu queria... Eu sei que vai ser um filme diferente dos Vingadores, numa missão de fazer alguma coisa pra... Parte 2. É, a parte 2. Fazer alguma coisa pra reverter aquela situação. Mas eu queria também... ver desafios físicos, né? Igual, por exemplo, agora teve os filhos do Thanos, que eu acho que foram facilmente descartados. Liquidados. Pois é. Eu queria ver outros desafios, sabe? Do tipo semelhante. Porque se fosse, cara, todo mundo contra o Thanos, não sei, sabe? A gente já viu essa luta antes, assim. Uhum. Eu queria ver, sei lá, e se, por exemplo, tem essa história dos filmes dos Eternos. O fato do Thanos ter feito o que fez mexeu com a estrutura cósmica das coisas. E aí vem gente maior do que ele pra, tipo, peraí, cara, tem coisa aí. E, enfim, envolver mais gente nessa história, sabe? É, se junto com a Capitã Marvel vier uma outra galera que represente outros perigos, sabe? Não sei. Vai saber se não é isso que eles têm Sim, em mente, né? É, enfim, tô curioso. Mas enfim, e aí, aí uma outra reflexão é que eu ainda acho que até hoje, o que eu acho uma pena, o lance da Fox, a Disney comprou a Fox, eu ainda acho que os personagens da Marvel tiveram seus filmes mais memoráveis, foram feitos pela Fox. Vamos lá, vou refazer peraí, a frase. Peraí, corta. Os filmes de personagens da Marvel, que pra mim foram os mais memoráveis, que marcaram uma época, pra mim até agora, foram os filmes, foram filmes da Fox, que foi Homem-Aranha do Sam Raimi. É Sony, né? É, mas de qualquer forma, eu entendo, verdade. São filmes Fox que... é X-Men, é porque eu lembro do X-Men 2 e o X-Men First Class, que pra mim são mais... O que você tá falando, são filmes que não foram produzidos pela... Que não... Da Marvel, personagens não Marvel. Não dos estúdios Marvel. Não foram personagens. Eu ainda acho que são filmes... Não tô nem colocando de melhor ou pior, porque a gente entra em muita Sim, questãozinha, entendo, mas filmes entendo. Memoráveis. Pra mim, me marcou muito mais X-Men 2 que qualquer filme da Marvel. O Homem-Aranha 2. No Homem-Aranha 2 é fantástico. Pra mim é muito mais assim, caralho, que filme legal. Muito mais, eu lembro muito mais dele do que qualquer filme da Marvel. Sim. Olha que doido, mas, né? Mas isso é uma coisa que eu penso. E aí a Marvel comprou agora. Você pegou o Homem-Aranha na Sony e comprou talvez a Fox. Talvez acabe então, com isso, né? Acabou. Agora é um monte de filme mesmo, que você cara. Vê e é imediato. Esses filmes são. A gente tá falando deles e tudo mais. E são, sei lá, 10 anos fazendo filme, não sei o quê. Mas são filmes esquecíveis, né? Que cena boa você lembra do primeiro filme do Capitão América. Não, sabe? E tudo bem também. Eu até tava discutindo um fórum disso, o pessoal falando, o Pantera Negra, vocês, mas é tudo esquecível. Gente, a Marvel não faz filme pra ser lembrado. A questão é consumo imediato mesmo. E eles têm um mérito nisso, eles fazem isso muito bem. Tem muita gente tentando fazer o mesmo e não consegue. Até aí tudo bem. O problema é que a gente não tem mais os outros, sabe? Eles tiraram o Homem-Aranha da Sony, que fez dois grandes filmes do Homem-Aranha, tiraram o X-Men da Fox. Então, assim, até a Fox fez o Wolverine e o Logan, que a gente não gosta, mas, porra, é um filme bem diferente. A Marvel nunca faria aquele filme. Nunca faria Verdade. Aquele filme. Com aquele tom, com aquela... Por mais que a gente tenha mil críticas, eu não gosto do filme. Dando porra, um final dando um final, matando de verdade. E, entende? É, e eu já acho o Logan mais memorável, mesmo não gostando do filme. Ele é um filme, caralho, mais marcante em termos de... Sabe, é um filme que marca o seu lugar no tempo e espaço. Mesmo essa porcaria do Deadpool, que eu acho... Eu acho insuportável, eu não gosto. Mas também é um filme diferente, mas, cara. Mas sim, né? Tem ele, um negócio ele tem de uma quebrar singular, a parede, assim. De dialogar ele, com o público. Ele tá sendo um filme singular, assim. É um filme que é um filme aquilo ali. E não parte de uma coisa que você vê um monte igual e que tem um mérito. Não acho um problema, entende? É, o mas ponto, esses filmes aí é são, só que não são sobra. Que... É, cada vez mais vai sobrando menos esses filmes que tem uma identidade mas singular. Mas esses filmes aí são justamente os filmes de herói que eles... Não tentam reproduzir a fórmula da Marvel. Mas porque... É, mas porque são... De, é, verdade. É isso. Porque você pega mesmo o Homem-Aranha, foi anterior, o X-Men também, o Deadpool... É, porque a fórmula veio depois. O Deadpool, né? Os caras falam, não vamos fazer isso, vamos fazer outra coisa. Logan, mesma coisa. Mesma tipo, coisa. Então, e aí, mas é são estudos corajosos, mais, né? Então. São estudos corajosos. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso. Cada vez menos a gente vai ver isso. A gente vai ver isso cada vez menos. Não chamaria de singularidade, mas com uma identidade singular, assim. Porra, é um filme que ele tem uma cara só daquele filme, sabe? E acabou. A Marvel agora, a Disney comprando tudo. Tudo vai ser só mais um capítulo. É, então assim, encerramos esse escafandro mais uma vez num tom deprimente. Não, deprimente. É igual o filme dos Vingadores. Eu acho que o entretenimento de identidade de autor vai se dissipar assim como a metade dos Vingadores no fim do filme. Acabou. Com a tendência de não voltar. E não vou voltar. Os Vingadores voltam, mas esses filmes não. Gente, é isso. Se contentem. Que agora a Marvel e a Disney dominaram o mundo. A gente volta agora quando vier a parte 2. Na parte do ano que vem, a gente faz o próximo episódio pra falar da parte 2. Que reclamar da parte 2. E é isso aí. Gosto, foi um bom episódio. Foi, né? Valeu aí. Valeu. Comentem aí o que vocês acharam. Vocês concordam com a gente ou não? Mandem mensagem pro Ramon. Mandem mensagem pro Ramon, porque ninguém sabe. A gente nem se apresentou, porque já nem adianta. Não vale a pena. Então tá bom, gente. Valeu. Valeu. Até Falou. A próxima. Até mais. Até.